deixa eu dar um tapinha nesse baseado aí. Chegou, fogo no baseado. E se você não fumou, vai sair defumado. Aqui não tem viciado e nem apologia. Erva é meu calmante, eu fumo todo dia. Faz parte da minha lida, meu estilo de vida. Acende logo o isqueiro e taca fogo na guiba. E se não é permitida, eu não quero nem saber. Deixa em paz com a minha erva que eu não incomodo você. Então quero saber se consegue responder. Se por fumar uma erva você já viu alguém morrer. Não, não, não, então não adianta vir falar. Admito que eu fumo, mas nunca fiz ninguém fumar. Não fumo pra me inspirar, me inspiro antes de fumar. Então de chave essa murruga e jogo o bong pra cá. Que é pra nós comemorar, fazer o ritual do bem. Fazer o agradecimento pros maninhos que sempre tem. E com a força de um trem pra quebrar qualquer barreira. Que ninguém é marginal e nem cobiça a vida alheia. Deixa na mão, joga no bong e dá um peca. Quem é do bem, pro mal não se pega. Joga na mão, joga no bong e dá um peca. Vai chover ganja do céu, e se quiser catar é só tirar o chapéu. Vai chover ganja do céu, e se quiser catar é só tirar o chapéu. Vai chover ganja do céu, e se quiser catar é só tirar o chapéu. Vai chover ganja do céu, e se quiser catar é só tirar o chapéu. E rola, dá um tapa na madeira. Pra ficar tranquilo, espanta a canseira. Bater um rango, depois queima, se simila. Só o hidropônico nas ruas da minha vila. Vou no mercado, compro um chá gelado. Todo mundo olha e repara o olho baixo. Aroma de cannabis, junto com os pano largo. Suave, sorrindo, prensado, julgado, chapado. Motivo pensativo, ativa minha mente. Julgado, delinquente, eu falo, sou diferente. Sem bala no pente, mas o bolso cheio de murruga. Puro em rap, king size, esfumaciando as ruas. Representando a cidade, do lado norte. Na rua, no rap, no bicho, na erva forte. De chava, taca na seda, fico lesado. Eu fumo todo dia e não sou viciado. Fumaça que sai do beck até os pulmões eu a conduzo. E você que tá do meu lado não tá afim, eu não induzo. Os gambeck é grampear, diz que eu faço apologia. Os careta vem falar que isso causa nostalgia. Mas a minha brisa vai mais além do que você tá pensando. Enquanto estou num estado zen, a sua mente está flertando. E eu aqui tranquilo na baia, fumo um cutoco na mesa. Maconha só vai matar se cair um tijolo na sua cabeça. Já sei de fumei metade, agora passo pro meu chegado. Se tá na roda e não te passar é porque não é considerado. Vai chover ganja do céu, e se quiser catar é só tirar o chapéu. Vai chover ganja do céu, e se quiser catar é só tirar o chapéu. Vai chover ganja do céu, e se quiser catar é só tirar o chapéu. Vai chover ganja do céu, e se quiser catar é só tirar o chapéu.